os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... Ele era muito popular na Europa na última metade dos anos 60. Ele desfrutou de um sucesso renovado nos Estados Unidos depois de aparecer em shows de rock and roll. Em 81, Haley morreu em sua casa em Harlingen, Texas. A canção de Bill Haley, Rock and Roll the Clock, de 55, foi considerada pela maioria como o começo da era do rock. Outros sucessos, ABC Boogie, Razzle Dazzle, See You Later Alligator. Bill Haley, Razzle Dazzle. On your mark, on your mark, get set, now ready, ready, go! Everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, if it's all night long. Now here's the dance, a walk-a-doo, walk-a-doo, everyone can do, a walk-a-doo. It's the hipsters dance, a walk-a-doo, walk-a-doo, and the square cats too, a walk-a-doo, walk-a-doo. Won't you take a chance, a walk-a-doo, walk-a-doo. This is all you do, a walk-a-doo, walk-a-doo. You just peg your baby, don't you leave that spot. Then you dance like crazy, give it all you've got. That's the razzle dazzle, if you're ready or not. On your mark, get set, now ready, ready, go! Everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, it's all night long. Get set, now ready, ready, go! Everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, Bob Rydell, Y1. 1960. And Dean, The Little Old Lady from Pasadena. 1964. Yeah. Você está acompanhando o programa que traz todos os sucessos desde os anos 60 e que realmente estouraram nas paradas musicais do mundo todo. Aqui, só tocam músicas que emocionaram todas as gerações desde aquela época e que até hoje ainda agrada a quem gosta de música de qualidade. Gearbox and Union Gap, Lady Will Power. 1968. What I might have on my mind. One thing you can be sure of, I'll take good care of your love. If you will let me give you mine. Lady Willpower, it's now or never. Give your love. Well, there's so much you have to learn, and I would gladly teach you if I could only reach you. Edson Lighthouse, Sunshine Day. Thank you. Chris Farley, Out of Time. Caixinha de surpresa. Thank you. Aos 20 e poucos anos, Morten Harkk, Paul Hector Savoy e Minnie Furuholm tinham vencido. Lançaram os discos Anti High and Low, 85, e Memorial Beach, 93. Para os fãs do estilo, é um deleite saborear a batida típica do a-ha. Depois da febre do a-ha, Morten participou do filme O Mundo de Sofia, baseado no romance de Jostein Gaarder. Paul fez uma exposição com seus quadros. Minnie seguiu tocando outros projetos. A entressafra durou 7 anos, até eclodir em Minor Hurt Major Sky, em 2000. A-ha, The Living Daylights. 1987. Stop! Olivia Newton-John, Hopeless Devoted to You. 1978. Peter Frampton é conhecido pelo meteórico sucesso de seu álbum duplo ao vivo, Frampton Comes Alive, de 76, um dos mais vendidos da história fonográfica mundial. Nascido em Beckham, Inglaterra, em 22 de abril de 1950, desde cedo demonstrou sua paixão pelo rock and roll, pelo blues e por guitarras. Aos 17 anos, já fazia sucesso como guitarrista da banda Heart. Em 68, conhece o ex-líder dos Small Faces, Steve Marriott, e montam o Humble Pie, grupo de destaque no cenário rock inglês, entre 70 e 71. Após uma tentativa frustrada de seguir carreira solo, funda em 73 o Camel. Porém, a banda não emplaca e deixa de existir em 75. Peter Frampton, It's a Sad Affair. Still I feel this heat. I'm feeling incomplete. Tried those pieces will hurt so much more. You know, I can wish. John Cougar Mellencamp, Rocking USA. 1986. James Smokey Robinson, Ebony Eyes.

precious than you, more precious than you. Girl, you are close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. And you are the only one, you're my everything. And for you, the song I sing. Tears for Fears, Head Over Heels. 1985. We'll be right back.